Homem que é homem não olha pra trás, siga o seu rumo e confie na paz. América, América, o sonho encantado de uma nação. Bandeiras em punho e botina no chão, viva dessa terra de sol e algodão. Eleva meu espírito em teu coração, América! América! América! Paga a passagem e vai de avião, crê na palavra e conquiste um milhão. América! Homem cavalgou, homem cavalgou, homem cavalgou.